É a tropa da Volpe, porra. Tu viu minha gangue fechada com os cria, tu saiu correndo, chamou a polícia. A tropa da Volpe causando terror, tô de Nike no pé, caçando duas vadias. Falo real trap, mas nove vencia. Tu viu minha Glock, vou roubar teu filho. Se tu falar merda, tiro tua vida. Corto teu pescoço em frente à família. Seu anão fudido, teus mega parado. Se bater na frente, eu vou te deixar furado. Copia o Abno, cê é retardado. Ela ouviu teus mega e te deixa de lado. Cê tenta ser Robin, mas mano não consegue que ele é bom. Nem pra isso você serve mega fã. Acho que tu vai falir, você é meu fã. Cê me escuta escondido na Kidan. Teus mano quer ser meu amigo na minha van. Nós se droga até domingo, ela quer sup. Jogo tudo nela, fala muito. Pau na boca dela, cê quer viu? Você é uma cadela, cê me viu? Mas cê só ramela. Policy bay, joga na cara dos lei. Zero esse game, olha minha trupe na frente. Cê não me entende, como que é só grupo IGM. Você é fake, colei na base CT. Beat brota é só acionar. Que elas batem na minha porta. Tenho tudo que cê precisar. Joias, droga, roupa nova. Ela sempre vem me procurar. Porque eu tenho melhor plug. Porque eu tenho purple drunk. É só blunt, é só blunt. Nem te ouço onça no meu bolso. Tenho ouro brilha meu pescoço. Hit estoura, mato Sérgio Moro. Subo morro do qual eu não corro. Torro grana, vou comprar um torro. Maconha, maconha, maconha. Torro grana, vou virar um corre. Maconha, maconha, foda-se. Isso. Maconha, maconha, maconha.